Paz do Senhor! Nós temos um Deus justo. Ele não age com parcialidade. Ele ama igualmente a todos. Precisamos tomar muito cuidado como medimos as pessoas, porque da mesma forma seremos medidos. Contam que um casal, os dois com 60 anos de idade, estavam comemorando o dia do seu casamento. Apareceu uma fada e perguntou para a mulher: o que você gostaria que eu concedesse ao seu marido? O que você gostaria que eu fizesse para ele? Ela disse: eu gostaria que ele fosse mais rico. O marido ficou rico. Aí ele perguntou para o marido: o que você gostaria? O homem disse: ah, eu gostaria que ela fosse 30 anos mais nova do que eu. Ele ficou com 90 anos. Olha, cuidado como você mede e julga as pessoas. Da mesma maneira, você vai ser medido e julgado. Pense nisso. Deus te abençoe. Até amanhã.